Federal. Curta agora o programa Na Rota do Rock. Boa noite, galera! Estamos de volta com mais um Na Rota do Rock. Então, o Val tomou um susto ali, Luciana. E eu também. Talvez o ouvinte em casa também. É pra deixar todo mundo ligado! É, pode abaixar um pouquinho aqui o meu. Vou ficar surdo até o final. Meu filho, cadê o retorno? Boa noite, Dona Lu! Boa noite, Cris! Tudo bem? Tudo beleza! Hoje você trouxe notícias a dar com pau pra essa galera, hein? Hoje tem notícia. Eu até excluí algumas. Eu falei, ah, não, deixa. Essa daqui ficou menor agora. Meu amigo Idovan! Cris, Luciana, sejam bem-vindos a mais um programa na Rota do Rock. É isso aí. Meu amigo Idovan, quem quiser participar ao vivo, como é que faz? Delícia, muito simples. A primeira coisa a se fazer, curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/radiofederal. Você também pode participar via e-mail, é aquela coisa antiga. Manda um e-mail pra gente no Alguém contato. Alguém ainda manda e-mail? É, ainda tem gente que faz isso. Que impressionante. contato@radiofederal.com.br. Agora fique ligado também, você pode twittar a gente, que é muito mais simples, no @radio_federal. Você pode chamar a gente no Skype. Pô, estamos online aqui também, Skype, Rádio Federal, tudo juntinho. E claro, o nosso WhatsApp. WhatsApp exclusivo da Rádio Federal, que é o 61 Brasília, 98554-1163. Anota aí, 98554-1163. Mas por favor, exatamente, por favor, não deixe de baixar o nosso aplicativo, tanto para iOS como para Android, que é super leve. Lá você pode compartilhar, você pode ouvir o programa, obviamente, e você pode interagir com a gente das melhores formas possíveis. Estamos ao vivo. E ainda a gente tem a página do Na Rota do Rock, facebook.com/canal Na Rota do Rock. E o nosso site, o nosso portal de entretenimento. Ah, esse negócio pegou, na rapaz. Na Rota do Rock ou .com.br. Os dois dão lá. Pra quem não foi no festival Na Rota do Rock, perdeu inclusive esta observação. Todos os artistas fizeram uso da palavra pegou, né? É porque o Cris apresentava assim, o Na Rota do Rock era um blog, não sei o que. Eu falei, blog não. Aí o Dilo corrigiu. É, o André. O André. É isso mesmo, o pessoal um me ajudando. Portal de entretenimento. Portal de entretenimento, é isso aí. Inclusive, pela fanpage do Na Rota do Rock, nós estamos fazendo essa pequena live aqui. Tá rolando uma live ainda, mano? Isso aí. Ah, moleque. Mostra mais a Lu, porque vai perder a audiência. Vamos de música, Dovan? Então vamos começar o programa, então. Vamos, né? De Far From Alaska e Eagle Kill Talent. Fechou. Uau. Estamos de volta. Vocês ouviram Far From Alaska e Eagle Kill Talent com Collision Course, Queens of the Stone Age com No One Knows e Foo Fighters com All My Life. Começamos bem, Dona Lu. Começamos bem. Todo mundo chegou. Todo mundo chegou. Oba. Galera do Touro, Chicão e Tuiã. E aí, boa noite, tudo bom? Boa noite. Beleza? A galera do Nova Cena também. Olá, boa Opa, noite. Boa noite. Hoje a galera está de parabéns, meu amigo Dovan. Tá de parabéns? Por quê? Porque chegaram quase todo mundo cedo, meu irmão. É verdade, é verdade. Há tempo, é verdade. Né, do quadro. E hoje não tem somente a Lu de mulher nesse estúdio. Pois é verdade. Bem pra caramba aqui. Mas vocês que estão aí na câmera, cuidado, ó, porque aquela ali tá comprometida, essa aqui também. Não vão olhar demais não, porque o negócio, o bicho pega. Não, de repente a Jéssica também, eu não sei como é que... A Jéssica de repente está aí representando a solteira, né? Mas na verdade é que é solteira também, Cristiano. Tá comprometida na... Aí ó, fica a dica. As duas então? Dá um tchauzinho aqui então pra câmera. Ah, então aqui ó, gente, a nova cena. Como é que acha vocês mesmo? Então deixa aí. Deixa no ar, né? Solta no ar. Vamos soltar aí o bloco da Lu? É isso aí. Então vamos começar então. Na Rota do Rock Produções orgulhosamente apresenta A Nota do Rock, o quadro de notícias sobre o universo do rock e só sobre rock. A gente promete. E vocês nem imaginam quanto foi difícil reunir matérias verdadeiras na semana em que caiu o 1º de abril. Mas aqui estamos. Exposição sobre o Nirvana chega ao Brasil. A plataforma Samsung Rocks Exhibition Falei bonito agora. Trará ao Brasil a exposição Nirvana, A Taking Punk to the Masses, que conta com mais de 200 peças sobre a carreira do grupo, que vão desde a sua origem até as turnês internacionais. Essa é a primeira vez que a exposição sai de Seattle, e embora sem data ou locais exatos, a exposição acontecerá em setembro em São Paulo. Então, fiquem atentos aí. Tem Eu mais gosto novidade? Um monte de Nirvana, mas será que tem graça nisso? Uma exposição... Eu Nirvana. Acho que tem muita coisa... As roupas furadas do Kurt... É, tem aquela coisa emocional, né? Fica, enfim... Ele tinha muito, ele produzia muito material, né? Se for uma exposição audiovisual, assim... Tem tudo, tem as coisas legal, que ele escrevia e tal. As roupas furadas dele, as seringas usadas... Não, eu acho que isso não deve... Acho, né? Só em setembro que a gente vai saber. Bom, e tem mais novidade vindo aí. Álbum solo de Leme pode sair ainda este ano. O álbum solo do Leme, que está sendo produzido desde 2003, está sendo finalizado, foi o que afirmou o produtor Jim Fox. Entre as participações especiais, destaca-se a de Dave Grohl na bateria de várias faixas e o público poderá conferir o resultado ainda este ano, decisão que depende apenas dos empresários do Motorhead. Oremos e aproveita a reza para pedir pela saúde de um ídolo, porque o Eric Clapton cancela shows e é flagrado de cadeira de rodas em aeroporto. Ui. O mestre Eric Clapton já havia revelado no ano passado sofrer de neuropatia periférica, uma condição neurológica que afeta Uou. Os movimentos das mãos e dos pés, o que dificulta inclusive ele tocar guitarra. Semana passada, Deve porém... Deve ter isso aí, não sei tocar guitarra não. Eu acho que não, viu? Semana passada, porém, o Clapton teve que cancelar shows em Las Vegas em razão de uma grave bronquite e chocou os fãs ao ser flagrado de cadeira de rodas no aeroporto de Los Angeles. Preocupado, o músico ainda pediu desculpas aos fãs nas redes sociais pelo cancelamento, mas certeza que os fãs estão mais apreensivos é quanto à sua condição de saúde do que desapontados pelo cancelamento dos eventos. E já que estamos falando em lendas vivas, o Dylan finalmente recebeu seu Nobel de Literatura. Uhul. A gente sabe que o Bob Dylan foi agraciado com um prêmio Nobel em dezembro do ano passado e a praxe seria ele ter recebido e discursado na cerimônia em que o mesmo foi anunciado. No entanto, o músico não compareceu por problemas na agenda e o embaixador dos Estados Unidos na Suécia leu um discurso de Dylan em seu lugar. A atitude foi considerada rude e o músico foi criticado por um de seus membros da academia, mas finalmente, neste sábado, 1º de abril, não é mentira... O cantor aceitou o prêmio em uma cerimônia privada, sem a presença da imprensa. Qual foi a desculpa que ele deu aí, né? Em declaração anterior, ele já havia revelado que preferia se apresentar para 50 mil pessoas ao invés de 50 pessoas, pois em menor número esse público é bem mais heterogêneo e, portanto, mais difícil, fazendo referência ao fato do comitê ser em número reduzido. Qual foi a desculpa que ele deu aí mesmo, para não receber? Para não receber, ele falou que era agenda. O bicho mentiroso, 1º de abril o tempo todo, né? Chaves, mas enfim, a cerimônia privada de sábado pode até ter sido presenciada por menos pessoas, uma vez que todos os convidados passaram pelo crivo do Dylan. Só tira onda quem pode, né? Não é? Bom, e tem mais novidade. Lina de Esquina de Purple e ZZ Top no Brasil em turnê conjunta. Isso mesmo, as feras aí citadas farão uma turnê conjunta pela América do Sul em outubro e o Brasil tá na rota. Ainda sem data definida, a informação foi confirmada pelo guitarrista do Lynyrd Skynyrd ao responder um fã brasileiro no Instagram. E se ele não se aguentou e vazou essa informação nas redes sociais, imagina se a gente ia guardar segredo. Teve mais gente soltando a língua por aí. Pearl Jam tem vídeo comemorativo e rumores de uma pausa de um ano. O Pearl Jam divulgou em seu canal no YouTube o vídeo 25 Years of Alive, que celebra os 25 anos da carreira da banda com diversas imagens da década de 90 e que foi criado em comemoração à indução da banda no Rock and Roll Hall of Fame, cuja cerimônia acontece agora no dia 7 de abril. Mas não foi só por isso que o Pearl Jam foi citado como notícia essa semana. Um ex-jogador da Liga Nacional de Hockey Americana foi questionado em uma entrevista se o grupo de Seattle tocaria em Detroit. E como resposta, ele revelou que a banda teve uma reunião há cerca de um mês e decidiram que não farão turnê por pelo menos um ano. Esse furo, ainda não confirmado oficialmente, faz muito sentido no momento atual em que Ed Vedder tem uma agenda lotada de shows solos, Matt Cameron está trabalhando no novo álbum do Soundgarden e planeja até uma turnê, e o Mike está lutando contra as drogas, conforme desabafou em entrevistas recentes. Bom, e tem mais clipe vindo por aí. O Supla lançou seu clipe com o nome Extremistas Fundamentalistas. Por quê? Você viu o clipe? Onde que eu ia ver sozinha? Te mandei o link, claro. A canção do álbum Digo Que Você Precisa, cuja letra é uma crítica ao fundamentalismo religioso. Você vê que eu nem comentei o clipe, eu deixei o link, que as pessoas vão poder conferir na nossa página depois. Às 8h45 vai estar no ar. Oba, isso aí, 8h45, tá? E por fim, Rock in Rio. O line-up do Rock in Rio, que muda mais do que a fila do show do Justin Bieber, mas dessa vez ele teve uma confirmação ao invés do... uma troca de artistas também ao invés de confirmação. Sai Billy Idol, que cancelou por imprevistos pessoais, e entra o Fall Out Boy no palco mundo no dia 21 de setembro, cujo headline é Aerosmith. Além disso, Def Leppard estreia no festival na mesma data, e essa também é a data que Scalene abre as apresentações no palco mundo, rachando a nossa cara de orgulho. E no dia 22, o Palco Mundo abre com Jota Quest, atração também confirmada essa semana. Quem sabe até o início do festival a gente dá o line-up completo, né? Fall Out Boy e Jota Quest é piada de mau gosto, né? Ah, essa foi do Cris, hein, gente? Não tem nada a ver. E esse foi mais uma edição da Nota do Rock, que também vai estar disponível a partir das... 20h45. Não sei por que essa... Se 45, mas 20h45. Também no nosso site, em versão completamente rock partilhável. Lá tem os clipes. Você vai poder ver esse clipe maravilhoso do Supla. Olha, gente, vejam o clipe do Supla. Eu botei o link com carinho pra você. Vale a pena. Você é o melhor que você vai ver, você, né? É muito zoeiro. Ele que fez, eu que tenho você culpa. Você disse que cortou notícia. Não é possível que não tinha nenhuma notícia melhor que o clipe do Supla. O Paul McCartney tá em estúdio com o mesmo produtor do disco da Adele. Mas eu só ia ter isso pra falar, porque ele não falou data de lançamento, ele não falou mais nada. Mas era boa, velho. Mas fica aí um bônus pra você que tá ouvindo, porque não tá lá no escrito. Porque não, essa notícia ela ainda vai aparecer quando tiver alguma coisa mais concreta. Então eu falei, não, vou guardar. Deixa pra... Beleza. Mas o clipe do Supla... Você que gosta de São Paulo, tem a Avenida Paulista. Eu queria saber porque que eu fiz uma publicação no Facebook aqui, deu pau. O Zuckerberg tá me boicotando. Dependendo do grupo, não vai. Não, tá no meu perfil. Tá no perfil? Ah. O primeiro bloco aqui de música. É o Zuckerberg querendo estragar nosso sucesso. É. Invejoso. É um Luciana, eu posso que ele leu e falou assim: ah, o Cris, de novo. Pé no saco. Não cancela. É capaz, é capaz. E essa galera da nova cena? Como é que foi o Rock Beer lá? Não foi maravilhoso. Foi lindo, na sexta teve Etno. Se bem que eu não vou começar a falar bando, porque eu não vou lembrar de todos, teve muito bando. Mas foi muito bom, tinha cerveja artesanal. É. Sim, tem problemas. Foi muito bom. É, e nós temos que trazer a Etno aqui para comemorar esses 15 anos, né? Sim. Exatamente. Quando eles fizeram 10 anos, a gente trouxe no programa. Foi um programa super legal, os fãs participaram. Agora, 5 anos depois, a gente refaz, não tem problema. Bom, eu não tava aqui, eu não lembro. Né? É. Falar que mas eu acho que não. Teve até bolo lá, né? Não, bolo não. Teve bolo e a gente fez uma homenagenzinha para eles em vídeo também. Tem um vídeo muito legal lá na página. Aquele vídeo foi muito legal. Obrigada. Eu queria ter ido para ver as outras bandas, mas principalmente pela Etno. Eu gosto muito da Etno. Eu acho uma das bandas injustiçadas do rock do Brasil. Com certeza, eu também acho. Os caras são muito bons. Eles são... Que isso? É outro nível. Merece, todo respeito. É igual, tipo assim, pela primeira vez alguém do Darshan vai escutar eu falar uma coisa dessa. Caraca. O Darshan é... a cada 100 pessoas do Rock de Brasília que você pergunta qual a sua banda favorita do Rock de Brasília, pelo menos umas 80 responde o Darshan. E é a sua favorita, que eu sei. Verdade. Todo programa ele fala que é... Não, de deslancha. Não sei se os cabos são desorganizados. Eu acho que você é pé frio, se Cris. Sorte, se o Tuen é pé frio. Mas, pô, velho, Darshan é muito foda. Darshan, todo mundo elogia, velho. Ele tá aí trabalhando. As primeiras vezes que eu fui lá em Sobral, a gente começou a tocar e tal. Se conheceu por causa do Touro, né? Aí uma vez a gente entrou nesse assunto, né? Pô, a galera do plano, deve ser amarra nas bandas. Aí ele, não, ninguém odeia a gente. Ninguém gosta da Darshan. Falei, velho, relaxa, vamos ali tomar só, velho. Velho, todo mundo gosta da Darshan, velho. Quer dizer, todo mundo não, mas dos 100, uns 80, curtem. Vamos de música aí, Dovan. Vamos lá. Vamos de alarmes, mas não sei. Vamos lá. Estamos de volta, vocês escutaram Alarmes com Mas Não Sei, Scalene com Náufrago e Midnight Ariel. É um bloco de é dupla. O quê? A última aí? É o quê? Midnight Ariel. Ah, você falou rápido, opa. É porque não tem as vogais, Midnight. Eu que ensinei ele a falar inglês assim. Não, fala rápido que ninguém presta atenção. E aí é um bloco duplo, porque ele homenageia o festival Tem Mais Discos Que Amigos no próximo sábado, que as três bandas vão tocar, e a galera da Nova Cena também, né, que... acompanha aí. Merece muito! E não esquenta não, porque no próximo bloco tem 3 músicas do Toro. Calma. E rola uma estreia aí, né? Queimar o filme de com força, é sério. Não é nem hold your horse, hold your pulse. Galera, como é que vocês estão vendo a nova cena do Brasil? Tá em um ótimo momento, eu acho, assim. Acho que tá no pico de novo, né? Que Brasília tem muito disso. Graças a Deus. Verdade. Muita coisa ainda tem que melhorar, né? Assim, questão de produção mesmo, de incentivo, tanto assim. Mas a gente tá, eu acho que tá muito bom. As bandas são muito boas. As bandas já começam boas agora, né? É. Então, ninguém aprendeu, finalmente. Sim. Tá se profissionalizando, né? Tá bem legal. O que eu acho engraçado são as comparações. Tipo, a galera dos anos 90 pra 2000 falava assim... Ah, nós somos melhores que a galera dos anos 80. Aí hoje você vê muita gente falando, nós somos melhores que a galera dos anos 90, velho. São cenas totalmente diferentes. Sim. É outra forma de trabalhar, não tem nem como comparar, velho. Não tem como comparar, velho. É verdade. E são ciclos, né? Assim. Até você se adaptar aos novos modelos de mídia, exatamente. De forma de trabalhar, cara, demora, né? E aí a gente conta exatamente isso no documentário, né? Que a gente viu a galera lá de baixo, assim, acompanhou... Quando ninguém não sabia o que tava fazendo, o que é a internet, o que tá acontecendo, saca? E agora, hoje em dia, realmente, as pessoas já sabem como fazer. Pô, eu tenho esse caminho pra seguir, entendeu? Tem um conhecimento já. Sim, eu acho que é a extrema mudança de mercado da música, assim, no geral, né? E a gente conta isso. É, e a gente, por exemplo, aqui na Rota do Rock, a gente sempre tenta... dar moral pras bandas que estão começando. Por exemplo, no festival a gente levou Elefante, né? Uhum. Que surpreendeu pra caralho, mó galera não conhecia. Hoje a gente tá trazendo o Toro, que tá lançando o CD aqui com a gente, o EP e tal. Então a gente tenta fazer isso. A gente traz as bandas das antigas, mas a gente também dá moral pra galera que tá começando. Tá dando a cara a tapa, né? Porque é assim que a cena funciona. Né? Exatamente, exatamente. Como é que começou o projeto de vocês? Caraca, faz tempo. É, faz tempo. Era uma ideia, né? Assim, acho que começou pra valer mesmo no ano passado, né? Ali foi. Em agosto, né? Assim, a gente começou a filmar em agosto, né? Mas assim, de pensar projeto, de pensar... Todo mundo já tinha meio que vontade, né? De fazer isso. E é engraçado que quando a gente começou a fazer, todo mundo que a gente encontrou no caminho, assim, das bandas, falando, cara, velho, eu queria fazer isso, que massa vocês estão fazendo, saca? Tive muita gente, assim, tipo, o Alan da Massai falou, porra, cara, eu já tive essa ideia um dia, saca? E todo mundo queria isso, acho que precisa de um registro, né? A gente tem muito registro ali dos anos 80. A gente tem dos anos 80, a gente tem dos 90, que é o do... Do Raimundos ali, né? É. E tá precisando... Agora tem uma cena nova, tem gente aí que tá vivendo de música, né? O Scalene, pô, vai abrir o Rock in Rio lá, cabuloso. Seu braço, estavam brigando, cara. Pois é, eles bateram. Falaram assim, não, cara, sai. Cara, emergências de direção. Pois é. Aqui é bravo. Aí eu caí de bicicleta, mó besteira, e fraturei a clavícula. E teve que... E não tinha nem uma GoPro na bicicleta. Pois é, né? Eu ia processar o Itaú, né? A casa escatinha do Itaú, saca? Nossa, quebrei a clavícula em 3 pedaços. Fiz cirurgia e tudo. Caramba. Uma quedinha, besteira, né? Mas tamo aí. Aí é foda. É. Já fraturei o ombro uma vez, mas eu não recomendo. Não é legal. Tem coisas que a gente não recomenda. Dona Débora, você veio visitar a gente hoje? Você veio falar alguma coisa? Veio só veio visitar? Isso é uma honra, mas depois você fala alguma coisa aí pra gente. Meu amigo Dovan! Sou eu. Solta meu bloco. Meu bloco hoje vai ser rapidinho, velho. E rasteiro. Então tá bom, tamo aí. Desliguem os celulares. O seu quadro de cinema, cultura e atitude. Eu tenho uma recomendação e uma... Vou falar um pouquinho sobre o episódio de ontem do Walking Dead. A recomendação spoiler é... Spoiler não, spoiler. Spoiler não, spoiler nunca. Eu odeio spoiler. Calma. Ó, spoiler por spoiler, lê o quadrinho, hein? Cuidado. Eu vou recomendar o The Ghost in the Shell, mas eu já aviso que não é um grande filme. É um filme divertido. Pra quem gosta de visual espetacular, ele é foda. Apesar dele lembrar muito o Blade Runner, o clássico do Ridley Scott. Ele mudou um pouco a história do mangá. Tipo assim, eu não posso entrar muito, porque como eu não gosto muito de spoiler, então eu fico evitando essas... Boa, boa. Mas ele mudou um pouco a história do mangá, e inclusive isso tá criando muita barriga entre os fãs. Eu gostei muito da Scarlett Johansson, Porque muita gente falou assim, por que será, né? Pessoa feia. Por que será, né? Muita gente criticando, por que não botaram uma japonesa pra fazer o filme? Porque ninguém ia ver essa porra do filme, velho. Vocês têm respostas que são óbvias, assim. Tem umas japonesas bem bonitas, não, aí. Não, mas eu não tô falando questão de beleza. É porque, por exemplo, você pegou um filme oriental e adaptou. Você vai botar uma japa? Sabe as produções do Netflix? Teve uma que foi cancelada, do Marco Polo, tem umas orientais ali. Tem. Muito boas atrizes e muito bonitas também. Não, com certeza. Não, eu não tô tirando esse mérito. O problema é que a galera mesmo não ia assistir. Vocês precisavam de uma pessoa pra chamar atenção, pra trazer o filme a reboque. É, entendeu? Vai. Agora foi bom, você lembrar do Marco Polo, que desgraça ruim. Não sei o que é pior. Não, se eu Marco adoro. Polo, esse volta. Punho de volta, ferro. Marco Polo. Eu gosto. Não, gente, é mentira, é bom. Eles mudaram a história do Ghost in the Shell, velho. Sério? Nossa, vou odiar então. Depois eu te falo o que mudou. É tipo Akira, velho. É um clássico a parada. Akira, eles estão negociando, né? Imagina mudar o Akira, o final de Akira. Velho, qualquer. E em relação ao The Walking Dead, finalmente um episódio bom nessa temporada. Que episódio fantástico, eu não vou, pode tirar um. Cuidado com suas palavras. Que episódio bom, cara. Inclusive, hoje eu fui até trollado pelo meu chefe, porque eu levei o episódio pra assistir de novo no trabalho e tive coisa pra fazer. Olha, pois é. Ah, que miséria. Não façam isso, que a terceirização tá aí. Tá, galera? Eu crente que eu ia assistir de novo o episódio lá no meu trabalho, o meu chefe, não, tem coisa pra fazer. Pô, sacanagem, chefe. Mas o episódio é muito bom, viu, galera? Vocês podem assistir que finalmente essa temporada decolou. Pena que acabou, né? Agora só em outubro. Eu não sou muito fã, vou fazer a glória. Não posso opinar. Mas eu não vou dizer mais nada, porque senão a Jéssica vai ter um... Vai, grosso, ela tá... Vai ter um ataque do coração. E não vamos, de música. Mas já? Acabou já? Já, foi só esses dois. Nossa então. Senhora. Até porque a gente tem muita gente pra falar, senão o programa não rende. Então tá bom, vamos. Mal de touro. Touro. Bem.

Esse é o programa Na Rota do Rock da Rádio Federal. E eu sou o Robert Simpson. Não! Estamos de volta, galera. Vocês escutaram Bloco com Touro, Miragem, Luz Vermelha e a estreia de Apneia, que vai amanhã para as redes sociais. Olha a capa aqui, ó. Olha. Ah, exclusivo, exclusivo. Tá lindo, hein, tá lindo. Dá pra ver, Idovan? Só uma pergunta, é friboi? Dá um zoom, Idovan. Vamos fazer igual o Fausto. Ô, louco, meu. Olha aqui a capa. Acho que é melhor chegar lá perto. Né? Colocar lá pertinho, assim. Mas a gente vai... Capa do, nas redes sociais. Capa do Thiago Palma, né? Ah, o Idovan deu um zoom, agora que eu vi. Aí, sempre mandando bem. Eu vi no delay. Maravilhoso, tá muito bonito. E como é que começou essa história aí do Toro? Rapaz. Ele falou que não ia falar nada, tava quieto. Falei, não, vou aprontar contigo. E aprontou mesmo, agora vai. Pois é. Eu avisei. Ele fica aqui conversando aqui nos bastidores aqui, né, o tempo inteiro, e chega na hora eu tenho que falar. Mas... é que sua voz é mais bonita, velho. Né? Uhum, tá bom. Então foi o seguinte: conheci o Chicão num show do Darshan, né? Que é a minha outra banda. E depois ele entrou em contato, tinha uns riffs e tal. Tava querendo trabalhar uma banda nova aí, e como eu faço mais back vocal no Darshan, e assim, tem músicas que eu que canto, mas é mais o Oliver e tal, eu falei, por que não, né? vamos arriscar aí e tal, eu sou tímido pra caramba, vamos ver o que dá isso aí, ser frontman e tal. Aí deu certo a junção. Chicão descobrindo talentos, rapaz, né? Oh. Olha só, eu descobri mais ou menos, né? Porque quem já viu o Darshan sabe que a Brooklyn ali. Certeza, é mas. Do mal. Mas colocar o cara de frontman, descobri um talento. Aí, a gente tentou, assim, complicar muita coisa, porque, assim, eu e Arnold, a gente tiver até uma banda autoral, né? Aí a gente tá, arrumar um cara pra cantar. Se acertar o vocal, tá tudo certo. Cara, ficou 2 anos procurando, até um dia que a gente tava assim, de saco cheio, ele falou, ah, quer saber, velho? Cara, tem um Tunhan, chama o Tunhan. Ele é ótimo. A gente foi lá, o Tunhan tava na disposição, e a gente fez. Não, né? Acho que um dos primeiros shows da Darshan que o Tunhan cantou, eu tava no show. Aí quando acabou, eu falei, porra, olha, que história é essa? O Tunhan cantar ficou massa. Ele ficou massa pra caralho, né, velho? Falei, pois é. E aí o Oliver disse que você não queria cantar de jeito nenhum, né? É aquele negócio, é mineiro. Tava bom a guitarra. Só a guitarra tá de bom tamanho. E o Alvinho, como é que ele entrou nessa? Ah, o Alvinho, quer falar? Fala aí. Foi mais ou menos por livre espontânea pressão, sabe? Porque ele escutou os riffs, porque o Alvin trabalha comigo, a gente trabalha com gravações e tal, a Bully Records, e ele escutou os riffs, eu mostrei, falei que o Chicão tinha me chamado pra banda e tal, pra montar, que ia ser o Arnold na bateria, e ele, pô, bicho, eu saí da bateria, cara, fala com eles pra me colocarem no baixo, que ele tava tocando, aí deu certo, acabou deu certo, certo no final, né, as influências... bateram. E o que é legal é que vocês têm uma influência da porra de Stoner, né? Sim. De Stoner, de Black Sabbath, né? Não, com certeza, mas... Tipo assim, quando você coloca pra escutar, nitidamente, claro, rola Black Sabbath, tem, sim. Tem um pouco de rock dos anos 70, mas o que vem logo à tona é o Stoner, assim. Chicão. É, não, acho que é mais a questão dos timbres, assim, mas rolou uma preocupação grande... Porque eu tava mandando muito Stoner e, cara, mais uma banda nesse, entendeu? Totalmente Desert Rock, não tem porquê, né? A gente tem Robenders, a gente tem Black Drone Shocks, a gente tem, cara, sei lá, milhões de bandas Black que Drone tocam. Shocks. Black Drone Shocks ainda existe? Cara, tá tocando. Cara, que é uma banda legal. Tá tocando, vai tocar no Banda Nada, eu acho, hein? Vai? Não, nossa. Sem confirmações, mas eu tô querendo ouvir falar. Se tiver, vai ser legal. Faz tempo que eu não vejo esse cara tocando. Pois é. Então, assim, que é uma linha bem Desert Rock mesmo, tipo, Caios a parada, né? Tipo, Nebula. E Caios foi, tipo assim, não foi a precursora, mas foi uma das que sim. Começou, né? Caios. Mas aquele mesmo. Disco legal de Heads. Summer Red Sun. Nossa. É, Welcome to Desert Valley, né? Não? Blues for the Red Sun. Ah, sim. Esse disco é legal pra caralho. Enfim, mas a gente tentou fazer uma coisa mais misturada, entendeu? Tipo, sem se podar muito. Tipo, ah, vamos tocar o que sair, vai ser isso. Porque se ficasse muito em cima do Stone. Não, é, não, com certeza. Tipo assim. Você já perde público, né? Ah, sim, e é menos interessante também, o resultado final, com né? Com certeza. Inclusive, uma das engraçadas, quando a gente toca pra um público que é mais rock and roll, metal, a galera, pô, adorei a banda, velho, mas pô, o vocal podia ser, né? Mais história, tipo, não, então tá tudo certo, velho. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque também foram, as músicas foram feitas em cima dos riffs, né? A maioria dessas primeiras do Chicão, das ideias que ele tinha. É, na verdade, e ele, essa onda stoner, né? Mas aí a gente vai colocando uma pitadinha de outras coisas aí, né? Mineiro, Clube da Esquina, sei lá, mais harmonia. Esse EP com 6 músicas, vocês vão disponibilizar digital, vai vender físico, como é que vai ser esse esquema? Então, a gente vai vender físico a partir de quarta-feira, agora. Olha. Porque tem a... Então, tem uma turnê. Ah. Isso. Tem a turnê, a gente tem 20 shows até junho. Aí, ó, a galera do Nova Cena. Isso. Oh. Aí vai ter mais 20, 25, são 23 shows, eu acho, agora, no semestre. Aí a gente toca, começa a partir de quarta-feira, dia 5 agora. 23 shows, só não assiste show de vocês quem não quiser, né? Isso, a ideia é a gente e o Kelton, né? O Kelton que você conhece, com certeza. Isso, o Kelton já foi no meu programa já. Isso. Aí a gente tá fazendo uma turnê chamada Brasília Infinita, é um show em cada região administrativa, pelo menos, do DF, né? Então a gente vai tocar tudo. Tipo, tem Canteiro Central agora, é o único no plano, eu acho. Se não me engano, é o único no plano, esse quarta-feira agora, que é pra começar... E aí a gente vai tocar Gama na sexta-feira, a gente toca Anápolis sábado, Goiânia domingo e por aí vai. A gente vai disponibilizar aí no Facebook, inclusive, Toro Brasília no Facebook, né? Passa pra galera que estiver assistindo aí, nossa fanpage. E vocês estão marcados também na nossa publicação lá no Facebook também, pra galera te encontrar mais fácil. Massa, beleza. Aí, enfim, tem essa turnê que a gente vai fazer com o Kelton, e inclui também Rio, São Paulo e tal, aí... E a gente vai lançar o disco quarta-feira, vai estar... Não sei quando que a gente vai disponibilizar no Spotify ainda. Mas o disco vai estar sendo vendido nos shows junto com a camiseta. Valeu. Hoje em dia, acho que é imprescindível ter Spotify, né? Sim. É uma vitrine, né? É, e tem uma galera que não lança mais físico, né? Já vai direto pro Spotify. Ah, mas eu sou velho. Não, também. Cara, uma das coisas que tem me deixado estressado é isso, não achar mais disco. Eu compro muito filme, comprava, porque já não acha mais. Não, né? É um negócio compro bonitinho. Muito disco, comprava muito filme e hoje em dia não acha. É. Eu gosto muito de tudo digital, né? Streaming. Compro. Sempre, adoro. Eu tenho, assim, no Spotify, mas eu compro o disco também. É, pra guardar. Eu guardo, tipo, ai não, vai arranhar. Você fica nessa, ai vai arranhar, vou guardar, vou ouvir no Spotify. A Débora, que tem uns milhões de vinis lá de hard rock, né, Débora? A Débora sempre tem um show, ela tá lá com o vinil dela tentando autografar. Cara, esse esquema é muito bacana. Gostei da capinha, final do ano. Ficou muito lindo. Cristian, só aproveitar aqui e mandar um salve pro Lucas Pereira. Pronto, Lucas, tá aí o seu salve. Salve, Lucas Pereira. E um salve aí, também, né? Pro motoclube K-Pax, é isso, Lucas? Se eu tiver errado, enfim. É, pelo menos o filme se pronunciava K-Pax, a não ser que eles Às vezes foi dublado, então eu vou falar K-Pax pra você. A gente nunca sabe. Bota o Tuyão pra falar isso aí, velho. No Mineirês. No Mineirês. Bota aí no Mineirês, Tuyão. Fala aí, K-Pax. Em sua homenagem, a gente divulgou aqui, compartilhou essa live também no grupo Metal nas Minas. Sensacional. Não sei como é que fala esse trem, não, viu? Não. Melhor acho que eu vou lá. Não, falar o quê? Nome desse trem. Como é que é o nome do trem? K-Pax Motoclube ou sei lá. K-Pax Motoclube. Você vai me botar pra falar errado o nome do motoclube mesmo. Eu não sei. É perigoso, um perigo. Perigo. Se não gostou, eu não quero levar a culpa de falar errado sozinha, entendeu? Além disso, gente, o Fernando tá mandando um beijo pra Nova Cena, um beijo pra vocês. Fernando, um abraço, um beijo grande aí. Valeu. Muito obrigada pela performance incrível de abertura do nosso festival. Nossa, sim. E a Loira Luna e a Luna Morena, olha. Tem duas Lunas, a Loira e a Morena? A Luna e a Luna Morena, que legal. E o Jacaré mandou também? Estão ligados aí na Roda do Rock. Uma galera aí, pô, né? Legal, muito legal, muito bacana. O Pedro Shida também, mandar um abraço pra ele, do Escolta. Ah, o Pedro Shida, legal, legal. Cara, muito massa. Inclusive, ele me falou, né, que tá perto de lançar material novo. E sim, pô, Escolta é sensacional, cara. Muito Escolta bom. Muito bom. Vamos de música, Idovan. Peraí, cara. A gente tem um quadro agora, né? É verdade. Você esqueceu, né? Eu tô aqui pensando, gente, ele não deixou. O quê? As exigências? Ah, porque a gente ficou meio que no improviso. Tu é bom de improviso. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, solta aí. Como é que é isso? Você é bom de improviso? Então, vamos lá. Cadê a vinheta, Dona? Eu perdi o botão errado, joguei ela pro lixo. Ai, que legal. Agora ficou fácil. Pera aí. É recuperável. Enquanto isso, Lu, tem um recadinho pra você aí no seu WhatsApp. Nossa, deixa eu abrir, vai demorar um pouco. Tem trocentos recados não lidos aqui. Você mandou pra mim mesmo, você tem certeza? Tem certeza? Mandou pra mim. Você tem certeza? Eu tô pegando a... Ah, tá aqui, peraí. Um recadinho desse tamanho. Desse tamanho, eu vou ter que ler isso tudo. Uhum. Ah, é do Renato, do John Arms. É isso aí. Fala, galera foda da Rádio Federal e programa Na Rota do Rock, tudo certo? Em primeiro lugar, parabéns pro Na Rota do Rock pelos 10 anos. Muito sucesso e mais décadas de programa, pois precisamos muito de vocês. Quero mandar um salve pra galera do Touro, em especial pro Chicão, grande brother. Quero deixar uma pergunta aqui para a banda. Eita, se preparem. Em meio à falta cada vez maior de espaços decentes para as bandas de rock independente de Brasília, o que podemos criar ou fazer para conseguirmos tocar mais e divulgar os nossos trabalhos? Como agir na cena atual para obter espaço e conseguir atrair o público específico? Grande abraço. Abraço para você, Renato. É para mim essa? É para vocês. Nossa, decidam-se. Decidam-se. Então, eu não acho que o problema seja espaço. O problema é público, né? Porque se você me dá uma banda que toca death metal, que tem, leva 500 pessoas de público, a gente marca certo pra ela. De Stade Beer, que infelizmente fechou, ou se quiser. Então, na verdade, as casas não tem uma rejeição autoral, né? Elas estão, na verdade, cagando porque a gente tá tocando. Eles querem que a gente... pessoas. Não, é sério. Então, criou essa cultura de que as bandas autorais não eram boas. E por um tempo a gente não teve muitas bandas boas, mas isso é um fato. Sim. Sacou? Boas, assim, isso é muito subjetivo. Vou dizer assim, que não comunicava com o público, vamos dizer assim. É, comercial, mais eu comerciais, assim. Mas eu sei quem é ocupado por isso. Eita! Não, assim, mas o que aconteceu? Então, as plantas. As pessoas, elas procuram se identificar com as coisas, né? Principalmente com música, com arte e tal. Então, quando você não se identifica, velho, você não vai sair de casa e gastar 10 contas, entendeu? Então, acho que o que essa cena tem de certo, que talvez outras não tiveram, é exatamente isso. As pessoas estão afim de sair pra ver o show das bandas que estão rolando agora. E esse é o passo pra melhorar, entendeu? Sim. Agora sim, beleza, enquanto a gente não tem 400 pessoas pra tocar a boate, cara, fica o aviso, eu tenho gerador, você quer fazer um show, liga pra mim. Eu tenho gerador, a gente bota na rua e a gente faz. É, é legal que a galera do... Vai tomar no cover, né? No cover. Isso. Porra, é isso. Sim. Exatamente. E a ideia inicial do Israel e do pessoal era exatamente ter vários focos dessa iniciativa, entendeu? Porque o Vai Tomar no Cover é um lance das bandas deles, né? É. Então seria legal, por exemplo, ter mais uns dois ou três, que aí as pessoas, a gente vai intercalando, entendeu? É verdade. Achou a vinheta aí, Dovan? Achei. Vamos lá, partiu! E atenção para as exigências. 108 toalhas negras. Põe aí. Mas, explica pra ele, Cristiano. É o seguinte, o Touro vai tocar em algum lugar, por exemplo, no Festival da Rota do Rock. O grande festival internacional chamado Na Rota do Rock. Quais seriam as exigências absurdas, assim? Absurdas? É. Você pode isso. Eu não. Pão de queijo. Pão de queijo é bom. Pão de queijo é bom, hein? Muito pão de queijo, muita cerveja. Alguma coisa exótica? É. Cara, a gente pode pedir o clássico das toalhinhas brancas, né? E tal, mas cachê seria bom. Isso, cachê, Brasília, é cachê, entendeu? Você sabe que você foi a primeira banda que pede cachê, as outras foram todas de graça. Olha aí. As outras pediram chafariz de catuaba, tic-tac, teve tudo. Existe meio extraordinária, mas cachê seria bom. Cachê, né? Já é bom, né? Cachê é maravilhoso. Achei absurdo isso aí. Tá vendo? O chafariz de catuaba até vai, né? Mas, pô, cachê, cara. Teve uma piscina com champanhe e um macaco, né? É, tem um macaco. Então pediram um macaco. É. Gente. Eu me lembro dessa imagem. Real que eu fiz. É o Michael Jackson? A gente não sabe. É o latino. É bom até que o Ibama nem descubra. Porque dá problema isso aí. Mas enfim, vocês estão humildes assim, só o cachê tá bom? Tá bom, mas é pedir muito. Aqui em Brasília é. Não, mas vocês não estão entendendo. A gente tá pensando assim, tipo Medina. Vamos dizer que a gente vai virar um Rock in Rio de Brasília. Nossa, o que vocês pediriam? Vontades, assim? Por enquanto não. Um chafariz de cerveja. Gente, sempre as bebidas alcoólicas aqui jorrando em algum momento. Pra mim tá ótimo. Você sabe que esse quadro surgiu por um pedido também inusitado, não é isso, Lu? É, o 108 Toalhas Negras. 108 Toalhas Negras foi a exigência do Guns pra tocar aqui. Sério? O Metallica, dessa última vez do Lola, ele pediu o próprio chefe, né? Ele pediu toalha. Não, não sei se ele, não lembro se ele pediu toalha. Ele pediu pro, o Metallica tem o próprio chefe que cozinha pra eles. Levar minha avó pra cozinhar pra mim lá no camarim. É uma boa. Que aí faz, vai que manda aquele pão de queijo duro, né? É... De micro-ondas aquele que pão esquenta. De quê? É, não. Aquilo ali. Que trem não tem queijo. E a galera da Nova Cena pra fazer essa cobertura pediria o quê? Cara, só falando aí de catuaba e cerveja, pra mim tem que ter a whisky. Eita! Tem a whisky. Tão humilde, tão humilde. Pessoa fina. Separar um gold pra ela. Nossa, aí, pronto. Já me ganhou, já. Não preciso nem pagar pra isso eu também. Também porque tá também o dinheiro já vai todo gold. E o que mais que vocês... O que vocês mais pediriam, assim, pra... O que você pediria, Gabi? Executar o trabalho de vocês. Porque o pessoal não viu, porque esse tipo de coisa não aparece, mas eles estavam com problema pra fixar uma câmera lá no retorno, né? Foi a GoPro, né? E eles inventaram engenhoca lá. Rapaz, que vocês fizeram aquilo? O melhor tripé que você respeita. A gente usou uma lente e... Black tape, né? Foi. Black tape. E um parafuso. Criatividade. Que a gente achou no chão. Ó, Marcel Papa aí, rapaz. Colinha Marcel Papa. Exatamente. Marcel Papa diz que uma black tape resolve tudo na sua vida. Exatamente. É isso. Magalha, ele é. Não, eu fiquei olhando aqui, eu falei, gente. Sim. Galera é criativa mesmo. Mas o Marcel Papa, ele é o Papa das gambiarras, velho. Esse aí. Ele é o grande hold. É. Vamos buscar, Idovan. Agora sim. Partiu? Posso? Partiu. Então tá, tchau. Estamos de volta. Vocês viram Wolf Mother com Woman, Beast Boys com Sabotage e Helmet com Unsung. Ficou melhor, tá essa vez. Ficou melhor. Tô fazendo Michael Fitzpatrick. Tá fazendo. Tá bem legal. Dona Lu. Cris, tem mais beijinhos pro Léo, Krieger, pro André Carvalho e tem mais um monte de gente que sumiu da minha tela aqui. Considerem-se todos beijados. É, eu acho que a galera vai gostar. Ah, e pro Marcelo Marcelino também. Ah, e deve ter a galera do BSB Rockers, né? Que a gente não viu ainda. E a turma do BSB Rockers também. E qual foi o maior desafio de vocês pra começar esse projeto? Assim, no início? Acho que selecionar as bandas. Acho que pra mim foi. O que você acha? É, eu acho muito que... difícil. Não, é porque é muita banda, né? Muita gente. Tem muita gente que participou, mas a gente acabou botando mais a galera que tá rolando ainda, entendeu? Entrou em memória. Tipo assim. É, não, porque tem muita banda que fez muita coisa no passado, que foi importante, mas que parou, entendeu? E aí a gente meio que decidiu dar foco pra quem tá desde o passado, mas tá rolando ainda, ainda tá correndo atrás, saca? Dentro do cronograma vocês têm mais ou menos assim, tipo... Vai durar tanto tempo e a gente vai abordar tantas bandas. Sim, sim. Tem um quadro lá. É, existe um quadro branco. É. Organizadinho. Mas tem muita coisa que mudou, assim. Tinha banda que a gente achou que ia ter mais tempo, mas a entrevista não rendeu tanto quanto outra banda, saca? É. Tipo, a gente tá indo mais pelo que a galera falou mesmo, que a gente viu que ficou melhor, né? Sim, assim, né? Exatamente. E a gente não falou só com banda também, né? É, falou com... A gente falou com fotógrafos, produtores, equipe técnica. Ai, que legal. É. Isso é muito importante. É. Porque são as galera. Pessoas que fazem o rock. Exatamente. Holds. Muito legal. A gente falou com o Marcel e tudo, foi bem interessante. Ele dá curso também, né? Dá, a gente tava no curso dele. A gente foi no curso dias, dele, foi maravilhoso. Maravilhoso. Ele e o Biel, né? Da Larmes. Biel Páscoa. Que legal. Daniel, e esse trampo de editar essa. Eita, agora vai ter que falar! Primeiro longo que eu tô editando na minha vida, cara, tá dando trabalho, mas tá ficando legal. Resultado. Vários HDs. É. Cara, a gente tá com 4 teras de material. Uau! Isso, de bruto, isso pra editar, você pensa, são mais de 30 horas de filmagem que a gente tem, tipo, pra selecionar cada pedacinho e tal, é. Do trabalho. Mas tá ficando é muita coisa. Ele surgiu como um trabalho acadêmico ou ele surgiu como um documentário mesmo da cena? Como é que... Não, ele é nosso trabalho acadêmico, né, de finalização do curso, né, é o TCC, mas a gente sabe não, que é muito... Não, peraí. Vocês já não fizeram 30 mil filmes aí, porque a edição que vocês fazem, pelo amor... é sério. Muito obrigado. É esse homem, tá sensacional. Mas a gente sabe que é muito maior que isso, né? Nunca foi a proposta ser só um trabalho acadêmico. Sim, né? Começou porque a gente tem que formar. É, a gente de qualquer falou, forma. A gente pegou uma desculpa, né? Pra fazer assim. Vamos fazer o que a gente quer, o que a gente gosta e que a gente sabe que precisa, né? Então, no último agradável, né? Exatamente, de certa forma. Exatamente. Caramba. Muito legal. Legal. Nossa, vocês viram meu TCC, que merda. Uma bosta. Não sei nem porque eu tirei 9, o deles é muito melhor. Você não sabia editar, dona Lu? Não, eu editei o texto só, mas era sobre o Mercosul, chatíssimo. Na verdade, eu falei assim, eu vou falar do Mercosul, que na época ninguém falava disso. Eu falei, é bom que ninguém vai contestar. É. Ninguém nem sabia pra onde que ia. Eu dei sorte com o meu texto. Mas é chato as coisas de direito, porque você não tem muito o que fazer. Você tem que falar, apresentar e só. O de vocês é um mundo, no nosso caso, né? A gente tem experiência assim de outros alunos que fizeram, mas sempre é anos 80. É sempre Plebe Rude, Legião, saca? Ah, o mais nunca mesmo. Nunca sai disso, né? Cara. Nunca, saca? É, vira e mexe, eu recebo... Nossa, sempre a mesma coisa. Eu recebo pedidos de alunos que estão... finalizando o TCC, pedindo ajuda e sempre... Sempre, o tema é esse. Sim, exatamente. Aí erram porque você é de 70. Que brincando, isso, menino novo, né? Vocês que pensam, é tipo vampiro. Essa lua é uma vampira, né? Teve até... O Cris esconde a idade, né, Cris? Esconde. Esconde bem. Esconde. A gente vai fazer um leilão até o final do ano pra saber quem vai acertar quantos anos ele tem. Cara, pois é, eu dei sorte no meu TCC. O que foi seu TCC, Cris? É, web jornalismo. Eu falei na Rota do Rock. Ah! Aí, tá vendo? O seu trampo agora, você fez o TCC dele também. Não, mas já existia o site, né, na época. E aí eu só fiz o estudo de casa, né? Ó, que bacana. Muito apesar bom, que legal. A professora desgraçada, que eu espero que você esteja me ouvindo, sua filha da puta. fez eu mudar o TCC faltando 2 dias pra entregar. Nossa. Mas isso é básico, né? Vocês ainda não entregaram? Sim. Se prepara. Esse filme tá bom, não. Pode filmar outro. Não, coloca aí Plebe Rude. É, cadê a Legião Urbana? Eu não conheço nenhuma dessas bandas aí. Não tem Capital Inicial, não acredito. Ah, meu Deus, Dinheiro Preto. Paralama. Mandou um recado pra tu esses dias, não foi? Mandou. Foi muito bonito o recado. O pessoal ficou. A gente ficou até emocionado, porque o Cris, na verdade, não pôde ir, furou com ele. Falou, desculpa, não pôde ir. Ele vai e me manda um vídeo. Né? Maravilhoso. Não, a galera tem toda a importância do mundo, claro, né? Jamais. Mas a gente vê que precisa de um registro para as bandas novas, né? Sim. E o filme é só o começo, né? A gente quer continuar produzindo e fazendo outros materiais com as bandas novas que estão surgindo, né? Sim, e o curioso é que vocês estão fazendo muito do que foi feito para poder startar aquela época de ouro do rock de Brasília. Sim. Digamos assim, a primeira era, né? do rock de Brasília. Porque, na verdade, o pessoal ficava com preguiça, né? Na parte jornalística e falava, não tá reportando nada, não tem nada a ser reportado em Brasília. Até que alguém falou, não, tem sim. Tem sim, exatamente. E aí foi que os olhos do Brasil, numa época sem internet nem nada, se voltaram para cá. Agora com internet, com tudo... É o mundo inteiro que vai olhar. E a gente vê que já tá rolando isso. Só que tem muita gente que não sabe. Talvez por não estar ali no meio. Tipo, meu pai, ele não sabe o que é uma Scalene, saca? Pô, os caras estão em todas as mídias, saca? Tô tocando na novela, fazendo, né, muita coisa. E eu acho que, de certa forma, ter mais um meio pra divulgar isso ajuda, né? De certa forma, a gente tem uma outra forma de falar sobre as bandas, né? Um filme, né? Tem uma coisa, um peso mais maior. Bonito. E no festival a gente pôde ver um público mais adolescente. Sim. Prestigiando as bandas. É. Sim. Como isso é importante, né? Porque a gente estava meio que perdendo nos últimos tempos esse público para outros estilos musicais. Exatamente. O Rock Sem Fronteiras é uma molecada massa, velho. Sim. Muito legal. Fiquei muito feliz. É. Muito feliz mesmo. Sim, isso vira fliperama, né? É. Antigamente tinha todo canto sério. Você lembra disso? Em todo canto da cidade, acabou, velho. Então, assim, não vamos deixar o rock virar jazz, não. Adoro jazz. Rock também, acho lindo. Mas não, assim, entendeu? Mas é importante essa galera mais nova. A gente vê ali a história mais ou menos de 2008, quando teve aquele boom do Rick Bonadio ali, do NX Zero, pra essa galera. Vamos falar de coisa boa. Não, não, sim. Mas foi importante pra essa nova geração. Foi importante pra essa geração. Porque a molecada viu o que podia fazer, entendeu? Então surgiu milhares de bandas ruins, claro, é óbvio. Porque todo mundo achava que podia tocar. E com o passar do tempo, algumas bandas ficaram, as bandas boas. Mas a gente vê que é importante, como era importante a molecada. Porque a banda podia não ser boa, mas tinha molecada vendo ali, tinha galera nova, sabe? Botava os caras lá em cima. Então é importante ter essa nova geração acompanhando novamente e tal. Né? Eu acho que faz parte, bem importante. Teve um fenômeno engraçado, que as pessoas cresceram além das bandas. Né? Por exemplo, o aquele pessoal que usava umas calças verdes, como é que é o nome? Foi Start, Cine. As bandas acabaram assim. Os clubbers. Isso, porque não tava mais lotando show. Mas teve muita gente dali que continuou curtindo rock. Sim. E assim, cresceu pra outras coisas. Né? Exatamente, é muito importante isso. E a Jéssica não fala nada? Tava pensando no The Walking Dead. Eu tudo direitinho. Meu amigo Dovan. Eu. Solta a agenda aí. Então tá, agenda. Agenda BSB Rockers. Direto do nosso WhatsApp, a melhor programação semanal da capital. É isso aí, galera. Vamos com o melhor do rock and roll dessa semana com a agenda BSB Rockers, sua agenda diária de shows de rock de Brasília. Começando pela quarta-feira, dia 5 de abril, na Quartop, no Espaço Cultural Canteiro Central, no Setor Comercial Sul, show das bandas Toro e Kelton, e ainda DJs a partir das 9 horas da noite. Continuando na quarta, Gleison Chaves tocando o melhor do rock, blues, folk e soul na Cervejaria Caixa d'Água, em Taguatinga Norte. Vamos agora para quinta-feira. Quinta-feira, dia 6 de abril, no Quinta Old School, no Velvet Pub da 102 Norte, quem agita essa noite de quinta-feira é a banda Zé Total, fazendo um tributo ao Jethro Tull a partir das 10 horas da noite. Também na quinta-feira, no Toinha Rock Pool, em Samambaia Norte, show com Léo Keller, tocando versões acústicas do rock nacional e internacional. Agora vamos para sexta. Sexta-feira, também no Toinha Rock Pub, em Samambaia Norte, tributo ao Nirvana e ao Rage Against the Machine, com as bandas The Grunge, Sons e Guerrilla de la Rocha. Continuando na sexta-feira, aniversário do Saloon Red Rock, em Samambaia, fazendo shows aí na sexta-feira com a banda Dentes de Sabre, tocando clássicos do rock, e no sábado, dia 8, a banda All For One, tocando clássicos do hard e heavy rock. Também na sexta, tributo ao Rush Police, com as bandas Rush e Call 911, no Velvet Pub, na 102 Norte. Agora no sábado, terceiro festival Alterna Rock, trazendo shows de rock com as bandas Kleider, Mota, Halt, Jack God, Moonstone, Dog Savannah, Função Inversa e Metrópole Locomotiva, no Riacho Fundo, na quadra poliesportiva da QN7D. Também no sábado, Sangue nos Olhos 5, no setor de oficinas M Norte, fundo das ruas do cemitério Taguatinga, show com as bandas Nada em Vão, My Last Bike, Cancra, DF147 e Deceivers. Esse show, a entrada é gratuita. Continuando o sábado, o festival mais do que aguardado, tenho mais discos do que amigos. Amigos do que disco, não. Mais discos do que amigos. É, no Estádio Nacional Mané Garrincha, trazendo várias bandas da cena local, inclusive a banda Scalene, que já alcança aí um sucesso a nível nacional. Também, dentre outras, Baiana System, Super Combo, Brisa, Muchaco, Alarmes, Lista de Lili e Midnight. Esse show acontece no Estádio Mané Garrincha, no sábado. E fechando a nossa agenda, no domingo, dia 9 de abril, rock na ciclovia Parque Burger. Domingo, a partir das 11 horas, no estacionamento 4 do Parque da Cidade. Shows com as bandas Levian, Cold Café, Deladrine, Duex, Subliminar, Diboreste e Otarô. Essa é a agenda BSB Rock e os destaques da semana. A agenda completa você confere diariamente em facebook.com/BSB Rockers. É isso aí, galera. Vamos sair de casa, vamos prestigiar a cena rock de Brasília, vamos pro rock and roll. Estamos de volta, galera. Então, só não sai de casa quem quer, né, Luciana? É isso aí. Às vezes a pessoa tá cansada também. É. Foi o meu caso semana passada. Mas um dia só já tá bom. Já pode voltar a sair de novo. Não, mas foi uma alegria quando terminou o festival na Rota do Rock. Eu achei também. Quando começou foi maravilhoso. Aí quando terminou também eu já tava tão cansada. Eu falei assim, nossa, que bom quando termina as coisas também, né? Hoje eu fiquei triste quando terminou. Eu fico triste, mas às vezes eu fico feliz. Porque a gente fica numa tensão, né? Quando tá fazendo alguma coisa assim. você fica, será que vai dar tudo certo? Será que vai entrar tudo direitinho? Será que as pessoas vêm? Será que não sei o que e tal? E esse ainda foi gratuito. Se fosse pago, ainda seria. Será que ninguém vai pedir estorno? Será que... Isso vai te sobrecarregando. No final, você já tá assim, no automático. Ó. Aconteceu qualquer coisa. De fechar o estacionamento, você tá assim. Bem-vindo. Então, é... Uma semana inteira. Nossa, foi muita coisa. E vocês trabalharam muito também. Vocês devem ter ficado. E se der tudo certo, em maio já tá praticamente fechado. Outra semana também? É, a gente tem que esquecer até lá. Eba, vamos. Maravilha, hein? Tudo certo. Não, mas é uma alegria muito grande. É maravilhoso, muito foda. Ah, trabalho, importante, mas é bom. Né? Importante. Precisa. Não, com certeza. Tipo assim, e aquele negócio, quando eu inventei de fazer. Eu pensei assim, vai ser maior dificuldade achar as bandas e tal. Nada, mano. Eu liguei pra a galera aceitou de bate pronto. E depois uma galera me mandou e-mail, mandou mensagem, porra, esqueceu da gente, não sei o que. Eu achei que ninguém ia querer participar dessa porra. Tem que fazer outras edições pra entrar todo mundo, sim, né? Sim, importante. Não, se não tivesse os custos, né? Ou então se a gente arrumasse um patrocínio pra cobrir os custos, dava pra fazer mensal. Mas aí a gente faz bimestral pra... Mas vai rolar, vai só fazendo. O primeiro de muitos. Tem que ir fazendo. É, vai fazendo que vai rolando, né? Pô, Cris, esqueceu da gente, cara. A Toro não tinha botado os chifres pra fora ainda. Ah, tá. Então tá bom. Mas no próximo. Gostou da capa? Gostou. Caralho. Ouvi umas críticas já. A galera achou muito clean. Não é, pô. Não. Menos é mais, cara. Menos é mais. E o disco, eu achei bonito. Eu escutei 3 músicas. 4. Ah, agora tô ouvindo. Escutei Luz Vermelha, Apneia, Miragem e Refém. Ah, massa. Tipo, gostou? Caralho. Meu merda, né? Meu merda. Ruim pra caralho, velho. Cara, é... Que negócio. 4 grandes músicas, não tinha como dar errado, né? É, a gente só não sabia que eram 4 grandes músicas pra lançar. A gente era... Vamos lançar e ver. Na verdade, a gente meio que lançou, tipo, né? Tu lembra? Galera, vamos fazer esse disco e, tipo, sei lá. Quando a gente fazia o espaço teatral lá com... Com o Benete. Beijo, Benete. Eu ficava lá na padaria almoçando e toda vez os bichos apareciam. Sério? É lá do lado? A gente trabalha lá do lado. Sudoeste, o MV, né? Que é eu e o irmãozão. Mas tudo de novo de gravação. A gente vai aí, diariamente, eles ficavam, já gravamos isso, já gravamos aqui. Falei, pô, se tiver pronto, tem que levar lá na Rota do Rock. Não, ficou bonito. A gente tem que mostrar de novo ali. É. Vamos lá. Trabalho, miséria. Zoom. Desculpa, eu tava... Ah, tá. Você quer... É melhor o Idovan botar lá, não? Na frente? Faz o seguinte, dá pra Gabs com assim, ó. Aquelas modelos assim. Aí, é bom que combina com ela, que é vermelho. Até o fone de ouvido dela tá vermelho. É o único vermelho da mesa. Tô pagando Faustão, né? Tipo. Você me manda essa bonito. Capa e joga a imagem dela. Te mando. Vou resolver isso agora. Resolva e a gente então. Posta lá no nosso na Rota do Rock. Uma crítica do disco. Pô, por favor, nossa, obrigado. Ih, gente. Pode meter o ferro. Melhor não, pega de volta, vocês não vão querer. Ó, amigo que é amigo fala a verdade, sabe disso? Eu falo a verdade. O cara que não gosta de tu ver teu show e fala, nossa, tá lindo, velho. Velho, eu já criei muita barriga aqui. Porque o cara me pergunta, velho, eu falo. Ele fala mesmo, gente, não pega. Mas tem que ser sincero, pô. Um brother uma vez me deu uma demo e ele... Vai lá, escuta. Escutou? Escutei, velho. E o que você achou, velho? Vocês têm que entrar no estúdio e gravar tudo de novo. Foi uma bosta, velho. Ah, mas foi um feedback real. É isso. Então você, banda que tá gravando, convida o Cris antes de finalizar. Você tem menos prejuízo. Não, eu sou sincero. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Então, tipo assim, às vezes quando o cara me pergunta e eu não gosto, eu prefiro não falar, velho, eu prefiro não falar. Aí o cara já sabe que eu não gostei, né? Mas eu já vi o fenômeno oposto, que é uma banda que tem um grupo, por exemplo, de amigos, sei lá, uma galera, e todo mundo adora a banda, só que a banda é uma merda. Todo mundo que não é do grupo sabe que a banda é uma merda, por exemplo, entendeu? E fica toda a galera tipo, não, minha banda é boa e tal, e quem tá de fora fica tipo sem entender, né? Como é que a galera se acha bom? É por causa disso. Tanto bebendo junto, nossa. Tem uma frase do Obama, né? Falando, livre-se dos bajuladores, né? E mantenha sim, por então. Perto quem te diz a verdade. Foi o presidente aí dos Estados Unidos que... Com a crítica você popularidade crescer, maior né? Até agora. Claro que você não pode ser escroto, por exemplo. Eu, quando eu falei pros vídeos, volta pro estúdio e gravo de novo, eu falei de sacanagem, né? Tipo assim, eu apontei os erros, olha, eu acho que podia mexer nisso. Você não quer... Vamos lançar aqui, gente, ó. O Na Rota do Rock tem agora um projeto de consultoria, tá bom? Você que tá lançando seu projeto e tal, convida o Cris, ele assina um termo de confidencialidade, não vai falar o que, que você não, tá trabalhando. Eu não preciso... Graças a Deus, uma coisa que... Tô gaguejando pra caralho. Eu só lembrei da piada fofoca do Tubar. Como eu estou muito tempo no, na área, né? Uns 10 anos com site e tal, eu recebo muito disco, velho. Tipo assim, o Éter eu recebi um mês antes do lançamento. Disco do Rapa, tipo assim, altas bandas de Brasília. Etno, quando lançou o Setembro, eu escutei um mês e meio antes. E, tipo assim, eu não preciso assinar nada de confidencialidade. Porque, tipo assim, eu realmente sou de confiança, não passo pra ninguém. Escuto. Viu? Não precisa nem fazer o termo. Isso é muito legal. Tipo assim, eu acho bacana as pessoas confiarem em mim. Isso é bacana. Podia ser um trabalho, fica a dica. Não, mas aí o disco já tá pronto, não adianta. Tipo assim, os caras. Não, tem que ser antes. É. Tipo, uma consultoria antes. Eu tenho visto pouca resenha de disco. Né? Caiu muito. Caiu pra caralho. Eu mesmo não tenho feito tanto quanto eu gostaria. Aí agora eu tô com esse do Touro e o do Midnight pra fazer. Pô, obrigado, Cris. Valeu mesmo. E outra, tinha de show também, você lembra disso? Tinha umas engraçadíssimas. Show eu ainda faço muito. É. Tem um cara que tava escrevendo aí, eu não sei quem era, que fazia umas críticas bem cabeludas assim, você chegou a ver quem era? Não. O cara escreveu alguma coisa tipo, ah, então, eu não vi o show da banda porque vi a primeira música, achou a merda. E eu fui no banheiro, fiquei lá, tipo, que mas isso? Assim, sério. Mas era engraçado, assim, o cara não era, tipo... Eu tô com raiva do cara do G1. Você é do G1, você não deve estar me ouvindo, não. Vá merda, você. Mas como é que você vai no show do Metallica e só fala do trecho que o Hetfield deu uma leve gaguejada? Porque ele tava comendo aquele gelo seco desde o início da apresentação, um ambiente fechado, o show do Metallica. Né? Onde que foi aquele show, você lembra? Não. Foi, enfim, aí eles cantaram o repertório, o cara foi no show e só reporta... Pro público do Lollapalooza, ele só reporta o único trecho de Atlas Rise que o Hetfield deu uma leve desafinada. Que, puta, é muito difícil cantar aquele. E a maior banda de metal do planeta na frente. O cara dele. Não viu mais nada, sabe? Eu fico pensando, paga pra esse cara aí. Acho que era Londres. Deve ter sido em Londres. Paga pro cara em Londres, manda a gente, né? Porque o correspondente. Que isso? Porque o correspondente do G1 de Brasília é espetacular, o Lucas Lani. Não foi, acho que não foi ele, não. Não foi não. Mas foi um cara, um menininho. Ah, vamos ver se é bom, se vai ser legal pra galera do Lollapalooza ver o Metallica. Que sim, velho. É igual aquele site geek que é super famoso aqui do Brasil, o site do Ovo lá. Instalado na frigideira. Omelete. Eu não ia dar o jabá, mas já que a gente estava tentando descobrir o lugar. Tanto esse site. Porra, mexido. Tanto esse site quanto o maior jornal de Brasília. É o Correio Brasileiro, sabe quem vai falar. Toda vez que publicam crítica de filme, eu faço questão de ler. Porque quando fala mal, é porque o filme é bom. Ah, é? Vai ficar a dica aí, viu? Maioria das vezes. Se fala mal, pode ir que o filme é bom. Você é do contra. É igual a galera que vai pro show do Metallica pra falar mal, sacou? Tipo assim, é porque a galera gosta de falar mal porque dá ibope. É. Ah, pode, ah, mas pode tem, ser isso. Tem um pouco ser. Da cultura do clickbait também, né? A mídia tá muito assim. Tipo, ah, então o cabelo dele assanhou na música e tal. É esse, tipo, essa notícia. E, tipo, dane-se uma hora e meia de show, sacou? Ai, meu Deus do céu. Enfim, paga a gente, G1. A gente vai. A gente vai onde você quiser. G1 paga nós. É, pode ser aqui na América do Sul também, a gente vai também. Falando nisso, galera, eu com uma semana, não foi uma semana de atraso, eu postei hoje a cobertura do Festival na Rota do Rock justamente para coincidir com a visita de vocês no programa. Grande cobertura. Grande. Câmeras. Super aí, equipe. Coloquei o vídeo de vocês lá no final pra ilustrar e tal. Top. Ficou bonito, ficou. Nossa, bonito. Obrigada. Maravilha. Legal. Ficou bonito. E o que vocês fizeram? Lindo demais. Nossa senhora. Eu vi 7 vezes. Só no primeiro minuto. Terminável. Mas você viu de lugares diferentes pra contar várias visualizações? Porque se assistir 7 vezes aqui. Não, eu fiquei parada, eu não conseguia ver outra coisa. Eu, terminável, volta. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, porque ficou muito bonito mesmo. Sério, sério. Não é porque obrigado. É o nosso obrigada. Festival, não, mas. eu sempre gostei muito eu vou reiterar o que eu falei. Eu sempre gostei muito das edições de vocês, eu já acompanhava. É, mas assim, quando eu vi o tanto que vocês se dedicam, o trabalho que vocês colocam, né? Foi uma semana ali, a gente trabalhando juntinho, pedindo licença, afastando aqui, eu vou passar atrás de você, vou passar na frente. Então, assim, quando a gente viu o resultado, aí que você vê, meu Deus, tipo, que magia, que olhar, porque a gente vê ali a coisa como ela realmente aconteceu, mas não tem a poesia que vocês colocam no olhar da edição. Nossa, de vocês. Nossa, eu vou chorar aqui, gente. Não, eu fiquei emocionada mesmo quando eu vi, eu falei, nossa, foi assim, tão lindo. Foi engraçado quando a Lu, quando eu fechei o festival, aí eu falei pra Lu, fechei o festival e tal, e ela falou assim, você já contactou os meninos da Nova Cena? Eu falei, cara, o Daniel falou comigo tem umas 2-3 semanas no Facebook, mas ele foi tão burocrático que eu acho que ele odeia a gente. Aí depois o Daniel chegou e falou, pô, fiquei sabendo do festival de vocês, a gente tá afim de cobrir, aí foi uma surpresa, sabe? Não, porque eu falei assim, Cris, será que alguém não tem interesse em cobrir? Eu falei de vocês, né? Porque quando a gente ficou sabendo que ia ter a semana, foi muito tempo antes, né? A gente conversou, por favor, será que a gente consegue cobrir? A gente queria tanto cobrir essa semana. Eu cheguei com medo. Será que ele vai deixar? Será que não vai? Mas assim, não, por favor. Será que não vai continuar? E ele com o complexo de vira-lata achando que vocês não queriam. É, mas... Nossa. Convergiu. E foi muito engraçado, porque tipo assim... O Daniel me mandou uma mensagem, foi até na roda do rock, Facebook, né? Falando, porque a gente é do Nova Cena e tal. Ajuda a gente a divulgar. Tipo, só isso. Tipo, não falou mais nada, né? Tipo, nossa, não. Internet aí eu falei, pô, não, acho que eles odeiam a gente, só quer divulgação mesmo. Odeiam a gente, é ótimo. Ele só falou assim, me ajuda a divulgar, odeia a gente, me odeia. Foi um dia depois, aí ele mandou uma mensagem. Aí eu falei pra você, lembra do negócio da Nova Cena? O Daniel entrou em contato e pediu pra divulgar. Eu falei, ótimo, eu fiquei assim, nossa, que legal. Que bacana. Nossa, não sabia dessa história. Aí no primeiro dia eu nem cheguei perto pra não atrapalhar o trabalho de vocês. Foi tão solene, eu falei assim, gente, eu vou atrapalhar. Eu passava do lado. Aí vinha um garçom, passava, dava vontade, meu filho. Nossa, para de passar aí, tá atrapalhando. Aí lá pro final eu falei, não, acho que agora já dá pra dar uma conversada. Já trabalharam. Não, foi muito legal. Galera super profissional. Muito Jéssica muito lá mesmo. No cantinho dela, cheia de dor, assim, o Maria das Dores, assim. A Maria das Dores. É, Maria das Dores. Gente, um dia era dor no braço, outro dia era dor nas costas, mas é isso mesmo. Mas também a posição. Pra pegar aqueles ângulos ali, a posição que vocês ficam, tem que fazer pilates, não é possível. Vocês viram a lente? Tá vendo o tamanho da lente desse menino aqui? Rapaz, eu segurei aquela lente um segundo, já fiquei, caralho. Quebrou o braço. É um trabalhão. Débora, esse ano é o ano do hard rock, né? Tem muita coisa. Vai ter Steve Vai também, né? Vai ter o The Who. Vai ter aquele outro festivalzinho no final do ano, né? Com o Lynyrd Skynyrd, né? Que a Lu deu a notícia hoje. Foi. Ah, mas vai rolar. Ele confirmou no Instagram, ele foi boca larga e falou assim, não, eu vou estar aí. Eu como? Preciso ganhar na Mega Sena. Inclusive hoje eu amanheci muito chateado. Por quê? Porque eu sonhei que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu corri pra conferir meu bilhete e não acertei um número. Nossa, que triste. Tinha que ter olhado o número antes. No sonho, depois jogava. E então. Jogava, né? É. É, mas eu não levo jeito pra esse tipo de coisa, não. Não é não, amigo Dovan? Você já ganhou na Mega Sena, Dovan? Nunca, mas eu também nunca joguei também, não. Aí tem chance. É, aí, ó. Eu fico na minha, né? O Dovan tá muito na... O Dovan que abandonou a gente pra ir pro Paraguai, né? É. Não sei porquê. Foi fazer esses penteados lá. Foi cantar galopeira lá no... Foi pra Argentina também. Foi pra Argentina também? Aí, ó. Por favor. Foi lá, com os irmãos e pra gente mesmo. Abandonou a gente. Mas estou de volta e não vou largar, não. Na rota, o programa tá no coração já. Sei não. E galera, obrigado. Estamos chegando ao fim. Este é aquele momento que vocês podem mandar beijo pra quem vocês gostam, até porque vocês não gostam, de repente vocês querem fazer uma média e tal. Querem mandar beijo, né? Vai, mandar manda um beijo pra seu pai aí. Gente, então, segue a gente lá, Toro Brasília, no Facebook, no Instagram também. É, a gente tem show quarta-feira no Canteiro Central, no Quartop. Sexta-feira no Gama, sábado em Anápolis e domingo em Goiânia. É isso. É, e aí a agenda vai estar lá no site a partir de amanhã. É isso. Obrigado aí. E amanhã estreia a Pneia, né? Nas redes sociais. Isso, nas redes sociais, na verdade, hoje foi exclusivão. Exclusivão. Rolou a média aqui no YouTube. É isso aí. Valeu, Cris. Sensacional. Meu amigo do braço quebrado. É. E a tua banda não vai voltar, não? Só com essa vida nova cena? Pois é, né? Oh, eu vou agradecer. A tua banda sai no documentário, não? Não, não. Ah, não. Como assim? Pois é. Oh, mas agradecer pela lista que vocês fizeram lá do. Era como que era? 10 bandas ou era 20? 20 bandas. 20 bandas de Brasília, botaram a gente lá entre os top 6, ó, 5. Rapaz, fiquei orgulhoso. Acho que foi até isso o começo, né? Que você viu da nota. Ele já foi falar contigo, então já rolou a comunicação aqui. E aí. Não, muito obrigado, né? Pelo apoio e tal. Tamo aí. Vai rolar, vamos voltar. Tô dando foco nisso por enquanto, né? Pra se formar. Mas. Mandar um beijo pra minha namorada, Gabriela. E é isso, gente. Obrigadão. Isso é um medo de apanhar, né, velho? Claro, olha, gente, já tô com o braço quebrado. Nem pra mãe ele manda. Gabriela. Pra família, pra todo mundo. Gabriela, né? Tem que ser dupla sertaneja, né? Gabriela e Gabriela. É combinadinho. Combinado, né? Gabs. Eu queria mandar um beijo pra Luísa Macedo, que tá assistindo, minha melhor amiga. Quis ver. É, a gente podia falar nossas redes, né? Sim, muito claro. Bom. A gente tá com a Nova Cena Brasília no Facebook. Isso. E no Instagram. E no Twitter a Nova Cena só. É exatamente. É, aí você pode olhar lá, tem todos os nossos teasers lá. Toda terça-feira tem teaser novo, né? Ah, tem o canal no YouTube também, tá? Tem o canal no YouTube com vídeos inéditos, né? Da Etno, da Adria. Tem alarmes. Tipo, festival na Hot Rock. Live, assim, tem o festival na Hot Rock. Tem o lançamento do Tomahawk 2 lá também. Exatamente. Tem uns vídeos bem exclusivos lá, bem bonito. Tá legal, muito bonito mesmo, gente. É uma edição. Vocês precisam ver. Eita, esse menino aqui, rapaz! Não, sem contar. Não, mas obviamente que a captação das imagens faz toda a diferença, né? A gente vê lá o cuidado que vocês colocam tudo. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Sim, né? Sim. E se mostra no final uma coisa muito, muito bonita mesmo. Poesia pura, veja lá você também. Não, e outra coisa, por exemplo, o vídeo da Alarmes que eles fizeram no Rock Ciclovia ficou espetacular, né? Tipo assim, ficou tão bem feito que parece captação mesmo, assim. Direto da mesa e mas tal. Foi. Caramba, foi mesmo. Você sacou agora, você entregou a magia do negócio. Agradecer ao Adriano Páscoa. Adriano Páscoa sempre ajuda a gente, bichinho, tá sempre na mesa, sempre ajuda. Sim. A gente. A gente tá tendo uma colaboração muito forte da galera das mesas aí, né? Ajudando. Sim. Bastante. Na pra verdade, gente conseguir um geral. Som perfeito, né? É, fazer um trabalho fino. Precisa, né? Precisa. Tem que tá ser profissional, né? Mesmo. Pô, muito obrigada a vocês. Vocês tinham que ter escondido, velho. Tô fazendo elogio aqui. Né? Mas vocês agora. Ele é tímido. Eu queria mandar um beijo pra Renata e pra Cauana e mamãe. Mamãe! Beijo, mamãe também, senão eu levo pro nome de casa. Beijo, mamãe. Somos irmãs. Danielzão. Marcelo, vamos dar um abraço pro Marcelo, pelo amor de Deus. Um beijo. Pro papai. Papai, te amo, papai. Marcelo. Débora, quer mandar um beijo pra alguém? Eu vou dar um beijo pro amor da minha vida. Minha esposa. Pode falar. Não vai, inclusive, a gente agora ficou aqui na expectativa. Você viu, só a curiosidade mesmo de papai. Sabe o papai Noel com o Temer? Aham. Meu pai. Beijo, papai do Temer. Pô, cara, seu pai já fez tanta coisa meme. Boa, você tem que falar logo desse. Pois é, ele virou meme na internet. Oh, meu Deus. Idovan? Eu agradeço vocês e espero na próxima segunda-feira vocês aqui no mesmo lugar. Eu também espero você aqui, Idovan. Não no Paraguai. Acho que direta. Dona Lu? Brincando, obrigado. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá. Galera, se eu esqueci o nome de alguém aí da live, me desculpa. A internet não coopera tanto comigo quanto eu tento cooperar com ela. Mas um beijo todo pra vocês que acompanharam a gente na live. E galera do BSB Rockers. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado, Toro. Obrigado, Nova Cena. Obrigado a todo mundo que disponibilizou seu tempo aí pra escutar o programa. Semana que vem tem mais um Na Rota do Rock, né, Luciana? É isso aí. E vamos embora. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa semana. Você curtiu Na Rota do Rock.